Graças a Deus, Jesus me libertou, a porta se abriu, louvado é o Senhor. O sol brilhou, senti até o vento, olhei pra Jesus, a fé é meu sustento. A vida é bela, ganhei uma família, eu só peço a Deus, jamais voltar pra ilha. Vem me guiar, Senhor, faço o teu plano. Deus é fiel, lembrei do pastor pregando. E todo sofrimento tem começo e meio e fim, mas hoje eu agradeço a quem orou por mim. Tô firmão, tô na fé, tô com Jesus. Renunciei ao mundo, eu carrego minha cruz. Vivo nessa terra, brigando com o gigante. Jesus está voltando e a luta é constante. Jesus é Salvador, venho aos perdidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hoje eu voltei, Jesus me libertou. Cego tinha um rei, só era Salvador. Meu Senhor me libertou, com ele eu sou feliz. Hoje eu voltei, Jesus me libertou. Servo de um rei, só ele é Salvador. Meu Senhor me libertou, com ele eu sou feliz. Livre da algema, de tudo que oprimia, não ando mais sozinho, Jesus é quem me guia. Recebe meu louvor, ouço o que eu digo, e bem-aventurado eu sou em seu caminho. Certo quero andar na lei do Senhor, louvado seja o rei que nos guardou. Unção em graça, presença do Deus vivo, Jesus me tirou aquilo que eu não preciso. Me trouxe paz, amor no coração, me tirou todo o pecado, me livrou de uma prisão. Ensina-me, guia-me a ser um servo, temente, obediente, de ti está bem perto. Eu te agradeço, Jesus, é o que eu mais quero, é te louvar, se te gospel é o ministério. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, Jesus está comigo. Não vou temer, hoje eu voltei, Jesus me libertou. Servo de um rei, só ele é Salvador. Meu Senhor me libertou, com ele eu sou feliz. Hoje eu voltei, Jesus me libertou. Servo de um rei, só ele é Salvador. Meu Senhor me libertou, com ele eu sou feliz. Hoje eu voltei, eu voltei. Hoje eu voltei, eu voltei. Hoje eu voltei, eu voltei, eu voltei. Hoje eu voltei, Jesus me libertou. Servo de um rei, só ele é Salvador. Meu Senhor me libertou, com ele eu sou feliz. Hoje eu voltei.